Fabiano Tailandense Produções. Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez você mais longe, mas eu gosto de você. Sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito fácil de se dar sem receber. Tailandense Produções.